Joaquim para o Fox 3. Pouso, pista no 0, vento 140 graus, 059. Autorizado, pouso na 10, 3600, Paulo 36, livre à direita, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, portão 02, da 3600. Salvador 2228, eu passarei para o SPEC e acionamento. Autorizado para o SPEC, canal, porta X, passarei 2228. 2228, autorizado, chama táxi. Salvador 2228, para o táxi POB 26, autonomia 5 horas, Altana Salvador. 3228, autorizado táxi Range, fonte para dono 0, põe 1, reporta pronto, fonte para dono 0, que negão no 0, 14. O 014, autorizado via Índia, posso espera, vai reportar pronto nesta frequência 2228. Dois dois dois oito, próximo ao ponto, para dar 1-0. 3228, autorizado Alenha decolar, pista no 0, vento 1, 40 graus, 04. Autorizado Alenha decolar, 2228, faça dessa. Obrigado, 2228, passarela. Equador, boa noite, voo 1354, gente, informação alfa, autorização da Aracaju. 1354, para sair da pública, transição na Aracaju, aguarda a copa. Aracaju, aguarda a copa, irmão, 1354. Sou El Salvador, Oxané 6074, ele é pista no zero. Oxané 6074, autorizado, pouso, pista no zero, vento 140 graus, 05 mais. Pouso autorizado, pista no zero, Oxané 6074, graças. Boa noite, 2940, final de 5 milhas. Azul 2940, continua a aproximação, informa a pista livre. 2940. Salvador 354 da Copa na Copa. Juro 354 tá pronto. Estamos prontos, só dependendo aí da sua autorização. O 354, pronto, Fábio. Manda um minuto para a Copa Pushback 1-3-4. Ok, não vá. Xené 6074, solo 5, livre à direita, autorizado tá. E a Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette 07, Xené 6074. Azul 2940, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-20 graus 0-5. Ele pôs 1-0-2-9-4-0. 1-3-4, para ficar assim. 354, autorizando Aracaju, nível 230, sai da pulga, transição Aracaju, primeira curva esquerda, transponder 5044. Autorizado 230, saída Pucaracazu com curva esquerda, 5044, voo no 354. Atendimento correto, autorizado, puxa, posso no táxi, voo no 354. Autorizado, vai botar o táxi no 354. Está Boeing, quando o mesmo inicial táxi autorizado, o Juliette portão 01, azul 2940. Azul 2940. O voo no 354 para o táxi no 61 no PLB tem 2 horas e 42 ao terno recife. 4 autorizado, táxi Índia, ponto de espera, no 0, pronto, que é legal, no 0, no 4. Táxi Índia, ponto de espera, no lado da pronto, que é legal, no 0, no 4, vou no 3, 4. Bono 354, ponto de espera da 1-0 pronto. 354, autorizado, linha decola pistando 021, 30 graus, 0 menos. Ali decola da 1-0, Bono 354. Confirma, chamando a torre, o Xanã 628. Positivo. Xanã 628, continua a aproximação, informa a área pistola livre. Chinamento 8, autorizado, posto pista no 0, vento 1, 2, 0 graus, 0 menos. Chinamento 0, 0, 0, 4. Bono 354, 04, controle Salvador, 1, 2, 0, 2, 1, 8. 2, 0, 8, obrigado, 3, 4. Chinamento 28, solo 06, livre à direita, autorizado táxi via Alfa, Kilo, parte 3, 3, Lima, posição. Alfa, Kilo, 3, Lima, direto. Salvador, boa noite, 040, 062, final. 2, boa noite. Autorizado pouso, pista no 0, vento 130 graus, 059. Autorizado pouso, azul 4062. Azul 4062, solo de 1-0, autorizado táxi Alfa, Kilo, Pat 3, 4, Romeu, pode emitir a pressão, Alfa, Kilo, Pat 3. A prevista 4, Romeu, fica a sinalização no solo azul 4062. Estabilizado ILS. O nosso S2, autorizado pouso, pista no 0, vento 120 graus, 049. Livre e pouso, gol no 972. 973. O 972 autorizado. Do táxi via Alfa, Juliette remota 1-2. Solo foi 1-4. Alfa, Juliette remota 1-2. Confirmando solo? Aos 1-4. Ah, ok, obrigado. Torre Salvador, boa noite, Altair 3398, passou o externo já final e ILS 1-0. Altair 3398, autorizado pouso, pista 1-0, vento 1-3-0, grau 0-5-9. Livre pouso 1-0 para o Altair 3398. Torre Uno 218, boa noite. Uno 228, continua a aproximação, informa a pista ali. Assista com o Uno 218. Solo 07, direita, taxi Alfa Juliette, pontão 1-1. Alfa Juliette, 1-1 na posição, tá, 3398. 1-2-2-8, autorizado pouso, pista no 0, vento 1-2-0, grau 0-6. Autorizado pouso, pista no 0, boa no 2-2-8. 228, solo azul 9, livre à direita, autorizado táxi, via Alfa Juliette, remota 13. Alfa Juliette, remota 13, 228, boa noite, bom trabalho. Mantenha-se escuta, senhor. Afirma. Mantenha, 228.